O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, seja muito bem-vindo, eu tô chegando a partir de agora mais um Conexão Sertaneja no ar pra você. Eu sou o Luiz Fernando, muito prazer, e vamos juntos por aqui levando 2 horas de muita música, o melhor do sertanejo, sempre destacando as novidades, lançamentos e o som que você gosta de ouvir, as mais tocadas também em destaque aqui na programação do Conexão, que já começa com tudo ao som de Paula Fernandes, Um Ser Amor. Uma ótima quinta-feira pra você ligado aqui na melhor e mais ouvida, esse é o Conexão Sertaneja no ar. Você vem me ver, veio como dia, leve como vento, numa tarde fria. Com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei, um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Ser capaz de amar, amar simplesmente. Você veio me ver, veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim. Varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei, um ser amor. Capaz de amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Conexão Sertaneja, a potência.